é pra dar lição de amor. Mais um de Marinho Santana. Quando me deixou, deveria ter pensado um pouco mais. Agora você quer voltar atrás, em busca desse amor perdido. Sempre me perguntei, o que é que eu faço pra você agir assim? O que será que tem de errado em mim, que impede de você ser feliz? Nunca pensei que agiria assim. Deixou a emoção tomar conta de si. Não imaginou que estava errada. Tomou decisões precipitadas. Sinto falta de sua presença. Sei que ainda mora em meu coração. Afinal das contas não sou eu que está agindo pela emoção. Mais uma vez, veja se não vai se emocionar e tomar decisões precipitadas. Mais uma vez, pense antes de agir assim, que você pode me iludir, me impedir de ser feliz. Mais uma vez, eu te amo mais que tudo. Não importa como você for, olho para as coisas do mundo e não quero mais um outro amor. Nunca pensei que agiria assim. Deixou a emoção tomar conta de si. Não imaginou que estava errada. Tomou decisões precipitadas. Sinto falta de sua presença. Sei que ainda mora em meu coração. Afinal das contas não sou eu que está agindo pela emoção. Mais uma vez, veja se não vai se emocionar e tomar decisões precipitadas. Mais uma vez, pense antes de agir assim, que você pode me iludir, me impedir de ser feliz. Mais uma vez, veja se não vai se emocionar e tomar decisões precipitadas. Mais uma vez, pense antes de agir assim, que você pode me iludir, me impedir de ser feliz. Mais uma vez, eu te amo mais que tudo. Não importa como você for, olho para as coisas do mundo e não quero mais.